sei o que fazer. Não sei o que pensar de você. Te vejo assim tão só, tão distante e tão distraída, pensando em alguém. Tenho certeza que não é em mim. O nosso amor acabou, terminou sem razão. O sentimento que eu tinha foi embora sem explicação. Se um dia você lembrar, recordar de mim, o que eu fui pra você, mesmo sem querer, eu te amei. Valeu pra mim, mesmo sem existir, só pra ficar te olhando de longe, distante. O amor valeu pra mim, mesmo sem. Só pra ficar te olhando de longe, distante, eu te amei. Distante, eu te amei.